na ponte minha, eu levava pra casinha só pra ver ela jogar. Pedinhas em pedinhas, gente amada. Se essa bunda, se essa bunda fosse minha, eu levava pra casinha só pra ver ela jogar. Pedinhas em pedinhas de diamante, fiz um pão de menino exato só pro seu olho brilhar. Putaria, né? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vem colocando, colocando, vem colocando. Vem colocando, colocando tudo em mim. Eu te pego de frente, DJ, pega de lado, tosse, tosse, tosse, pensa de vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo. Se essa bunda fosse minha, eu levava pra casinha só pra ver ela jogar. Em pedinhas de diamante, fiz um pão de menino só pro seu olho brilhar. Se essa bunda fosse minha, eu levava pra casinha só pra ver ela jogar. Em pedinhas de diamante, fiz um pão de menino só pro seu olho brilhar. É DJ Melly! Essa é a DJ Melly produzindo só sonzão, produzindo só sonzão.